Bom dia, grupo. Vamos acordar. E aí, gente, tudo bem? Essa partezinha é do podcast anterior que saiu ontem. E ele tá aqui porque ficou meio por fora do assunto que a gente tava discutindo, apesar de ter tudo a ver, obviamente, né? Mas ficou meio destacado da conversa. Então, por que não adicionar aí mais uma dose de tretinha matinal aí pra você numa sexta-feira, dia da maldade aí? Especialzinho. E lembrando a todos que esses especiais só são possíveis saírem de vez em quando graças ao apoio de vocês. Vá lá no apoia.se/confidencial ou procura por Mundo Freak no PicPay e nos ajude financeiramente uma pequeníssima mensalidade. R$4 você vai pro ônibus e não volta de ônibus. Você só vai pro ônibus. Quer dizer, pelo menos aqui em São Paulo tu nem mais vai de ônibus. Tá uma pichinchinha e você consegue ajudar a gente a manter esse podcast no ar e também a fazer tudo de a mais e participar dos nossos grupos e escutar as gravações ao vivo, esse tipo de coisa. Então, vai lá, vou deixar todos os links aí no post aí pra você. Então, gente, existe uma polêmica tabela que sempre roda a internet, os grupos ocultistas. Eu vou deixar no link pra vocês aí no post pela primeira vez, caso vocês acreditem. Que é como se fosse uma tabela, um gráfico cartesiano, né? Tal qual aqueles de política, esquerda e direita, né? Onde você parecido associa, né? O que você quiser, na verdade, com esquerda e direita. Até comida de padaria? Coxinha tá pra um lado? Tá pro outro, tá. Que é essa questão, né? Que você divide esse gráfico em três colunas, né? Uma coluna da esquerda, uma coluna central e uma coluna da direita. E aí, esse gráfico posiciona ordens esotéricas e agrupamentos de pessoas loucas dentro desse eixo cartesiano muito louco, né? Então, vamos comentar um pouquinho? O que define cima e embaixo? A parte de cima é evolução e expansão da consciência, a parte de baixo, aprisionamento e parasitismo. Ah, tá. Então seria uma questão de negativo e positivo. Não. Consciência, especificamente. Consciência, Consciência. Expansão de consciência. Cabeça aberta, cabeça fechada. Tá bom. Noção de si mesmo, pau mandado, gado. Entendi. Gado, tipo, embaixo é gado demais, kkkk. Exatamente. Tem que fazer uma dessa. Vamos lá, então. A maçonaria tá bem no meio, né? Bem no meio. No meio. No o central. Que já demonstra. Mas em cima ou embaixo? No meio, entre caminho da mão esquerda e mão direita, mas na parte. Acho que é de baixo. As pessoas só podem ver a partir do seu ponto de vista. Mas eu não concordo com essa porra. Faça o seu. Parabéns, bem-vindo à internet. Ninguém nessa mesa, então se posicione aí, cara. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho. Vamos por hora, por local. Não vamos falar quadrante. De tudo, são 100, né? Vamos pegar o que chama de destaque, né? Por exemplo, coisas que a gente já falou. Por exemplo, a Ju falou que o voodoo tá num lugar que totalmente a gente não tinha... O voodoo no gráfico está no caminho da mão esquerda, evolução e expansão da consciência. Então ele tá esquerda pra cima. Só que o voodoo... Pra gente. É um caminho ambidestro, deveria estar no meio. Mas você acha que o voodoo ele trabalha com expansão da consciência? Sim. Então faz um sentido. Também acho. No... Okay. Sim. Outra, que aqui também está na esquerda. A e ordens telêmicas em geral, né? Também está colocado aqui na esquerda. Calma aí, então todos esses telemitas falharam em ser mestre do templo? Mas eu acho que o conceito desse gráfico de esquerda e direita é aquele lance do altruísmo versus individualismo. Ah, droga, não estraga minha piada. Lamento. Então, vocês acham que faz sentido, tá aí? Que as ordens telêmicas seriam... Individualistas, mas de expansão de consciência. Isso. Faz sentido. Até concordo. Faz sentido. O que eu não concordo é que tem coisa aqui que nem ordem é. O Kalen é só uma escola, não é? Por exemplo, é uma ordem. E o Golden Dawn não é telêmico. Ah, mas aí... Não, tudo bem. Mas ele tá meio pra fora. Tá bom. O que tá no caminho do meio em cima? Caminho do meio bem em cima ali, evolução e expansão da consciência. Budismo... Sufismo, cabala. No meio, budismo? Budismo é o único lugar que você pode. Se você tá pensando em egoísmo e auto... altruísmo. E altruísmo, então... budismo tá ali no meio, que o budismo tá querendo só. Também existem budismos, né? Tem os Buda raivoso, tem aqueles... Tem os Buda que dá com a vassoura na cabeça dos outros. É maravilhoso isso. Veja aí o vídeo. São os Buda Punk. Que... Não dá pra dizer que é só direito. São os Budas que decidiram não evoluir pra os ficar Buda aqui dando porrada nos outros. Mas tem isso, não tem? Tem uns Budas que disseram assim, não vou não, que eu vou ficar aqui ajudando a galera e dando porrada na galera. O Buda já podia pegar a foto fora e falou: vou ficar aqui até o último passar. Passou. Se fudeu, otário. Pensa nessa porra aqui. Pra sempre. Eu achei estranho que o neo-ateísmo, eu não sei nem exatamente o que ateia. É isso. O que é neo-ateísmo? Ah, mas por que caminha no meio? É Dawkins, é ateia. Mas isso é ornamático? Então, não, uma corrente de pensamento, vamos colocar assim. Né. Então, aqui o neo-ateísmo tá no meio porque, assim, eu acho que ele tá no meio por quê? Que ele libera um pouco a consciência, você se libera das crenças católicas, mas você se aprisiona em crenças novas. Sim. Uhum. Então, cara, para mim é uma troca de paradigma. Eu acho que ele tinha que estar mais para baixo, mas sim na coluna do meio. Tá, sim. É. Coluna no meio. Tinha que estar com. Super concordo. Para mim, ele é universal dos ateus. É ótimo. Eu achei interessante, falando em universal, todas as igrejas mais evangélicas estão todas dentro do quadrante inferior direito. Estão no lugar certinho. Neopentecostais, estão no lugar certinho. São as igrejas neopentecostais. Inclusive, a mais à direita e mais para baixo é a Opus Dei. Porra. Que não é neopentecostal, mas tá no lugar certo também. Tá. Tem o islamismo fundamentalista. Ah, sei lá. É, fundamentalista vai lá. Todos os fundamentalismos abrâmicos, vamos dizer assim, pois estão basicamente no mesmo lugar. Aí eu não sei por que o judaísmo fundamentalista tá tão acima do islamismo, mas beleza. O cara que fez gosta de cabala. Pelo contrário. Não é o judeu fundamentalista. Tá em cima, achei. É quem inventou o homem-bomba foi o judeu, sionista. Sim. A ideia de você fazer ataque terrorista auto. Mas suicídio é começo do século XX. É, tô falando sério. Tudo bem, mas. Pra a criação do Estado de Israel. Não, eu tô falando sério. Porque hoje o que se vê do Islã é o que o judeu sionista fazia 100 anos atrás. Ah, tá bom. Aí, tipo, ele não deveria estar tão acima. Entendi. Cara, ordens neonazistas tá no canto inferior, prisão de consciência, esquerdo. Eu vou ficar na dúvida aqui, porque as ordens neonazistas normalmente elas são coletivistas também, eu não sei se... Só que é um coletivo que não é todo mundo. É um coletivo só delas. Mas é coletivo. É um coletivismo partidário. Não é de pregar, né? Não, é um... Não é todo mundo, não é tipo comunismo. É tipo, quer dizer, o nazismo na área de esquerda? Desculpa, tô confundindo aqui. No canto inferior esquerdo aqui temos ordens satânicas em geral. Ordens satânicas em geral? O TOA? Então, primeiro, o TOA não é satânico, mas pro vodu. Então, se fosse pro vodu, tinha que estar mais perto do vodu. Onde quer que esteja o vodu, né? Então, o vodu tá mais pra cima, tá perto da bruxaria tradicional, perto daquele negócio. Ah, calma aí, eu acho que o satanismo tá nesse lado porque muitos dos nazistas são pagãs. São pagãos, né? Tem muito essa coisa de... Oi? Você misturar o neonazismo com... Com paganismo. Não, é nazismo moderno. É paganismo. Total, né? É o resgate. Achei legal a gnose do Samael aqui. Não, mano. A gnose do Samael tinha que estar colado lá embaixo. Tinha quase, tá quase saindo do gráfico. Que mais aprisionamento de consciência... Meio, assim, quase não dá pra... Gnose. Tinha que estar só gnose de Deus. O Samael não era nem pra estar aparecendo aqui. No... Beijo, pessoal, da Gnose. Beijo no seu popô, mas sem gozar. A Magia do Caos tá um lugar legal, eu achei que faz sentido. No meio, velho. Sei lá, dizer que é mais prisionador do que budismo, eu sei lá. Então, a Ju... Ah, entendi. Você então, eu só não sei se esse gráfico realmente, se essa questão de estar acima ou estar abaixo, você precisava consultar depois, até se a gente for refazer isso, pra entender se ele tem realmente uma relação da distância do centro. Isso é o que você... tem que ter, porque se tem mais distante... Porque, assim, dá pra ver que... Pode até não concordar com a ideia, mas parece que tem uma lógica. Sim, não, tem. Dá pra ver, claramente. Então, até o Olavo de Carvalho tem a lógica dele. Né? Não, então, é que... Cara, quando eu monto infografias hoje, eu gosto de deixar esse tipo de situação, de condição, bem claro. Uhum. Entendeu? Pra mim, olhando como infografista, vamos dizer assim, eu acho que não tá tão claro se a distância tem a relação ou se é só simplesmente só o quadrante, o quadrante branco, médio e cinza. A questão do caos como referência no central, na verdade, é a forma como você analisa a magia do caos. Porque, assim, se você analisar a magia do caos como um sistema, ela pode realmente estar no local errado. Agora, muita gente vê a magia do caos como um metasistema. Que é como eu vejo. Que é basicamente uma fábrica para construção de sistemas. É. E se a gente for olhar desse modo, tudo que está aqui é magia do caos. Tudo que está aqui é magia do caos. Todas as egrégoras que estão aqui são filhas do caos. Então, assim como você pode parar e falar o seguinte: olha, magia do caos sigilo, seria o que ralado para jogar em cima disso. Sigilo e servidor não são magia do caos. São egrégoras que já é um sistema de sigilo, um sistema de servidor. Culto de Eris não é magia do caos, é culto de Eris. A magia do caos abrange tudo isso e qualquer outro sistema magia. Concordo com magia, contigo, Bruno. Entendeu? Então ele é um metasistema. Sendo assim, aí eu acredito que ele deveria estar no meio de tudo. Ele deveria ser o eixo central, ser o zero. Ali do lado da maçonaria. E é, inclusive a maçonaria. Ou então, tá, ou então uma ponta em cada um. Tipo, magia do caos. Sim. Né? E tudo, ela é o grande conjunto. É aquela coisa que eu falo quando você olha a magia do caos pelo paradigma da árvore da vida. A magia do caos está em Hokmah. Em Hokmah, não existe. Hokmah é o todo expandido. Ele não tem forma. Ele só passa a ter forma em Binah. Só que a gente fala, ah, mas então, se Hokmah é o caos, a Binah, que é o oposto, é a ordem. Então, Binah não é o oposto a Hokmah. É uma escolha dentro do caos. Imagina que depois de Hokmah, você teria milhões e milhões de Binahs para onde as coisas vão. O contrário de ordem é desordem, não é caos. O caos abrange tanto a ordem quanto a desordem. Uhum. Então, leia o princípio de discórdia para entender. Então, aí, nesse ponto, eu acharia, inclusive, que isso tem que ser referência de zero, como o Vinícius falou, todo. Entendeu? Tudo está dentro do caos. Seu desafio é fazer o lançamento. Caralho, mano. A igreja luterana, que são os evangélicos mais suaves, tipo assim, sim, olha, gay é gente, você entendeu? Quem decide quem vai pro inferno ou não é Deus, não sou eu. Sim. Eles estão colocados na parte de cima, evolução de consciência, uhum, né? E à direita, que é uma galera que, tipo assim, faz o que você quiser com o seu dinheiro. Então, eu lembro que é legal quando... que eles estão mais acima tanto do judaísmo quanto do islã quanto da igreja católica. E o judaísmo e o islã não fundamentalistas estão acima da igreja católica. Isso é então, muito bom. Eu lembro que, se não me engano, quando ele criou essa primeira vez, essa inversão do gráfico, não, ele tinha muito a questão da teologia da prosperidade. É. E uma das coisas que mais era abordado era a questão de que a igreja luterana, se não me engano, a batista, essas igrejas, tem prestação de contas. Tem, você doa o quanto você quiser, não tem obrigatoriedade. Então tinha muito essa questão de não ser caça-níquel. E tem os espíritas, está colocado próximo também, e o Hare Krishna. Inclusive em Suzano tem um tempo Hare Krishna. O espiritismo coloca aí um pouco mais para baixo, depende hoje em dia. Depende do espiritismo. Depende da casa também. Casa que ia falar do lado de São Maior. Você concorda com onde está a Umbanda Sagrada, Grola? Cara, dentro da proposta... Onde que tá o Banda Sagrada? Tá bem no meio, cara. Debaixo desse círculo verde aí. Círculo verde e vômito de neném. Eu acho que dentro da proposta... Vou baixar um pouquinho. Como a gente tava falando de caridade e tudo mais, eu acho que ela deveria até estar mais na mão direita. Né? As minhas questões com o Banda Sagrada são outras. Mas você acha que é libertador? Eu acho que ela seria sensacional se ela não chamasse um Banda. Se fosse qualquer outra coisa sagrada. É Shreps. É, entendeu? Porque eu acho que assim, pra você admitir o nome Umbanda, você tem que puxar o máximo possível o aspecto mitológico dos orixás. Então, a partir do momento que você tem um orixá que existe na África, que você... Aí, o orixá astronauta... vamos então aí a coisa pra hoje mim já hoje dia de gira de samurai. Eu gosto da gente do samurai. Medo, sai todo mundo sem cabeça, né? Porque se o samurai começa a girar com a espada na mão, porra. Dá um avião na mão dessa gente, você vê o que acontece. Rapidamente. Oi, já vou perguntar pra minha especialista. Você concorda com o Wicca? Tá nesse ponto? É Wicca e xamanismo? Não, tô falando Wicca. Aonde tá o Wicca? O Wicca está no meio do risquinho, caminho do meio, caminho da mão direita. Bem no... Olha, eu acho então, que... eu vou falar a mesma coisa que o pessoal falou da Federação Espírita. Depende da Wicca, cara. Você tem um monte delas. Tem que estão mais pra mão direita. Tem uns que abusam os alunos. A ideia é de você entender de uma espécie de julgamento, porque... julgamento pode ser qualquer coisa, uhum, nesse caso, tô falando da lei tríplice. Uhum. Não é uma coisa que te coloca mais pra direita? Se desse ponto de vista, talvez. Aí tá ali com o cristianismo. É uma coisa, então, sim, porque é uma coisa que inspira medo. Isso é só pra inspirar, é só um outro jeito de inspirar medo, na minha humilde opinião. Que você faz, volta pra você 3 vezes, então seja bonzinho, porque se você for malzinho, você sai de, na minha visão, desculpa, gente, você sai de um terrorismo de um jeito, você cai no terrorismo do outro. É um aprisionamento. Então, essa daí, na verdade... Essa, tá um não baixo. Estou dizendo... Que então, todas são assim. Exato. Que o xamanismo também, cara. Eu discordo que o xamanismo tá... É uma proto-magia do caos. Então, sim, eu acho que ela deveria estar no caminho do meio. Eu exatamente o que eu ia falar. Eu acho que deveria estar... Ou da mesma forma, eu acho que deveria estar... Xamanismo e caos aqui nesse ponto deveriam estar um pouco juntos. Eu discordo, eu acho que xamanismo tinha que estar abraçado com o vodu. Então, mas eu acho que, a questão é que a prática xamânica ela não tem regra. Então, se a gente olhar assim, mas se a gente pegar regra, uma vertente, como objetivo, uma vertente ela é focada xamânica, mais em comunidade do que outra coisa. Tá, foca na comunidade. O que a gente chama de xamanismo hoje não é xamanismo. Nem um pouco. Você não tá nem numa tribo, cuzão. Sabe, você mora na cidade e vai tomar um chazinho no fim de semana. Isso não é xamanismo, desculpa. Não tem o xamã eremita lá, o cara que via na outra montanha e cagava pro mundo. Esse cara não era xamã, ele era um maluco. Esse cara, mesmo o xamã eremita, ele tá lá por um motivo. Ele tá batalhando contra os espíritos pra defender a comunidade. Mas ele tá lá pra comunidade. É, pode ir. O que é 218? Oi? Hã? Ah, isso é coisa lá dos caras lá daí que tá lá. É falso e fé. Lívia, você, já que a gente tá perguntando pros especialistas, onde tem que estar o discordianismo? O discordianismo tá rindo atrás desse gráfico. Eu tô pensando tá numa forma mais tá tocando fundo, tridimensional. Tá no... Calma aí. Falei? O que é esse pró-vida? Pró-vida é um negócio de roubar dinheiro. Pró-vida é... É a Herbalife da religião. Pô, já que tá todo mundo batendo, dizem que a Igreja Universal tá cultismo. Meu tio... Pegaram ele. Igreja Universal do Culto. Eu sempre tenho uma leve ironia quando vejo essas paradas pró-vida. Por algum motivo. Se você estiver pronto, uma luz brilhante te guiará para o pró-vida. Não tem uma parada escrita assim no adesivo. Não, eu nunca vi esse troço, mas eu tenho a leve impressão, toda vez que eu vejo esse pós isso, pós aquilo. Geralmente, as atitudes são geralmente o oposto. Geralmente é pré, né? O pró-vida normalmente é contra. Pós-vida normalmente é pré. Sei. Oh, o Lucas tá falando que o 218 é a corrente anticósmica. Corrente necrosófica é a 182. Pode ser. Obrigado. E a 171? Cadê? Tá em Brasília. Necrosófica? Só é praticada em Brasília. Necrosófica, beijo coi. Ah, beijo coi. Oh, posso mandar, falando que nós aproveitando que nós estamos mandando beijos? Queria mandar um beijo para um ouvinte muito, muito, muito especial chamada Pixie. Um beijo pra você, viu? Sua linda. E aí, o que falta agora? Acabou, a gente até concordou mais do que eu achei que a gente ia concordar. É, na real, eu acabei discordando mais do cima e baixo do que o esquerda e direita. Eu vou falar uma parada. A Lívia Andrade, não você, que... Do SBT. A Lívia Andrade do SBT? Recém-apoiadora, que trampa comigo lá, só pra sacanear, ela mandou uma pergunta direta pra mim no meu... WhatsApp. Ela quer saber se Harry Potter é de esquerda ou direita. Claramente de esquerda. Satanismo pra criançada. Total. Porra. Isso mesmo. Sem contar que todos os personagens do Harry Potter são todos egoístas do caralho, né? Todos eles. Assim, é tudo esquerdo. Tudo safado. Então, que ele salvar a sua pele. Sim. Exatamente. O que é Colégio dos Magos? Toda vez que eu olho isso, eu acho uma coisa nova. Castelo Bruxo. Não é o rolê que tinha no Rio de Janeiro? Assim, é isso? Sei, claro. Passa. O que diabos é Colóvio... Kolovrat é um... Coisa de russo. É russo. Explica em off esse rolê depois. Como é que o xintoísmo tá perto do caminho da mão esquerda? Xintoísmo? Eu não conheço xintoísmo. Mas o xintoísmo não é mega... É, comunitário. Não. Tipo, comunitário. Tinha que estar no outro lado. Não, exatamente. Ah, mas tem um shinigami. Que é a única coisa que eu sei do xintoísmo. O que eu sei de xintoísmo é Marikon. minha sacerdote. O taoísmo é mais... O Marie Kondo é aprisionamento. O ocidente metendo pau na Marie Kondo. Ah, cara, vai tomar no cu. Marie Kondo maravilhosa. A forma de organização de roupa da Marie Kondo mudou minha vida. Aquela bruxaria. Será que eu vou ter que olhar aquilo mesmo? Olha, cara. Eu vou falar pra você. Cara, Dona Patroa me fez assistir esse bagulho aí. Não, eu não quis ver cara, ainda. O segundo ou terceiro episódio desse negócio, eu quase passei mal. Eu falei, eu vou sair daqui, cara. Não, vou você já tá arrumar tudo. Não, cara. Porque a hora que ele entrou na casa da tia... Velho, eu falei, eu entrei em pânico. Eu falei, cara, desculpa, fala pra essa mulher sair da casa e tocar fogo nesse lugar. Porque não tem como arrumar isso, cara. É, não, a tia tinha uma sala de jogos que tinha uns bagulhos de Natal até o teto. Eu falei, mas essa mulher é louca. Isso é aprisionamento. É, isso aí é meu. Isso aí é... trocaram o documentário, era aquele acumulador. Acumuladores. Fizeram o coração. A tia foi tirando roupa do guarda-roupa, velho. Pô, não cabia no quarto, tem meu irmão. Tem que ver nossa casa agora que o estoque tá cheio. Nossa, tá desse velho. Jeito aí. Nossa, meu irmão. Bota fogo nesse lugar aí e faz outro, cara. Obrigado pela gravação ser aqui hoje, porque tá foda. Vai ser bem isso. Sim. Mobília improvisada. Usa as perguntas. Perguntas? Qual a pergunta que você pediu para as pessoas, pra gente lembrar? Ah, é verdade. Você estava anotando um monte de coisa e agora não tem. Não estava anotando nada. Lívia, posso ir? Independente de se você vai seguir esquerda ou direita, todo mundo vai seguir esquerda nem direita. Todo mundo vai ficar no caminho do meio. Por exemplo, outra coisa, só para fechar. Segundo pauta da Lívia, estaria num caminho ambidestro, neste gráfico eu estou totalmente do lado esquerdo. Sim. Mas é um porque eu sou da Arquiseira. Vamos botar um outro nesse rolê? Isso. Vamos botar um outro nesse gráfico. Antes de passar porque a gente adora julgar. Todo mundo aqui tem a esquerda. Tá não, o Andrei, você acha que é esquerda? Pra caralho, o que mais tem a esquerda? Mas é aprisionamento. Não, para. O Andrei para. Está atrás do gráfico dando risada. Não, calma aí. Calem a boca agora, que agora eu quero que o Vinícius me explique. O que é esse de Andrei, o que tá mais à esquerda? Andrei, você se importa com os outros? Me importo. É? Tá vendo? Sim, eu me importo. Eu me importo se a pessoa tá com emprego, se ela tá se alimentando bem. Porque é importante que ela pague o apoio do mundo freak. Ah. Eu acho, mas o André é evolução ou é aprisionamento de consciência? Aprisionamento total. E ele tá fazendo um podcast pra doutrinação? Doutrinação magística. Okay, Lucas Pessoa, tá? André agora tá onde no gráfico? Opa, vamos lá. André agora tá no caminho esquerdo. Tá atrás de você. Cara, tem que ter gostoso. Uma coluna só pra... Junto com o homem macaco. Andrei tá passando a mão na cabeça do homem macaco. Na cabeça falando, da rola. Prepara. Tá fazendo uma carinha assim, ó. Cor de abóbora. Se eu sabia jogar, perdi. Se alguma coisa acontecer, você chama a ambulância. Não vai funcionar. Funcionar a gente não, deixa quieto. Eu acho que o Keller é da direita. Eu preciso de um caminho. Keller do caminho. Não. Keller era da direita, sim. É da direita. É o mais direito aqui. É. Se duvidar, é. Agora não é tão direitão, mas tem a direitinha. Eu acho que as pessoas mais à direita aqui são Keller e Ju na sequência. Sim. Eu não disse. Eu disse que. Coletivo. As pessoas que estão aqui. Tá. Que estão mais à direita. Não então estou primeiro que são... vem o Keller. Depois eu ia logo... falar, não, mas tipo, acabei de lembrar que eu estou mandando um cursinho popular voluntário. Tá vendo? Esse fim de semana na escola, tá ligado? Tá. O único coletivo que me importa é aquele ônibus que me deu uma fechada hoje, vindo pra cá. Este é direita, vem o Keller. Este é direita, mas eu tô na logo depois... ou tô na libertação? Então eu tô, tipo... Right autoritário. Você tá ali. Eu tô no anarcocapitalismo. Vamos conversar, Keller Ancap, espalhinho. E aproveitando que já foi divulgado isso, vamos conversar depois sobre aquele rolê de montar a igreja e tal. Aí logo depois vem. Aí vem a Ju já chegando no meio. Eu já tô. Mas eu já tô. Mas ainda acho que não. Eu acho que a Ju tá aquele assim, eu coloco o pezinho na parte azul, eu não coloco o pezinho na parte azul. Então, eu acho que eu coloco bem o pezinho pra... na parte. Estão bem afastada dele. Não, não é a nossa prática mágica, é a gente. Ah, tá bom. É a pessoa. Tá. A fica... pessoa magística. É pessoa física, pessoa jurídica e pessoa magística. Pessoa magística, adorei. Lívia tá no meio? Lívia tá dando volta. A Lívia tá atrás rindo. Mano, a Lívia, ela tá em zigue-zague e vai bater em algum poste. A gente tá esperando qual. Mastigando. A Lívia tá tipo aqueles carrinhos de... There como é o nome? No poste, meu irmão. Que tem no parquinho de diversão? Carrinho de bate-bate? Carrinho de bate-bate. Uma vez eu torci o pescoço. Vinícius tá no aprisionamento de consciência lá embaixo, como penumbra? Tô. É total. Lá que eu tô. Capitalista safado. É o demônio. Esquerda, da... esquerda embaixo. Dispersão. Esquerda embaixo, grola. Tá do lado da ONA. Entre a ONA e a Tule, né? Caralho. Nossa, cara, que merda. Me tira daqui, bicho. Ou melhor, coitado. Deixa eu aqui, tira esses filhos da puta de volta. Socorro, olhando em volta. Cara, quem chamou esses caras? Grola, tá mais um meio? O Grola depende. O Grola tá no caminho do dedo do meio, bonito. Eu tô no caminho do foda-se, velho. Cara, eu tô com tal coisa, meu. Ele tá fora da tabela. Foda, velho. Não, me recusa a participar. Que se foda, velho. Quero saber dessa porra. Agora umas perguntas? Pergunta, eu não tô pensando, eu giro nessa porra. Um carrinho de bate-bate. Não, a Lívia tá no carrinho de bate-bate, estilo Bird Box. Caralho! Velho. Que medo! Mano, vamos fazer isso? Nossa, mano. Vamos? Ir num lugar que filmar e botar uma live super Bird Box, quero. E começar a meter o louco, velho. Ok. Eu tinha uma coisa que eu gostava muito de mas fazer no carrinho de bate-bate. É andar de ré. Tá. O Andrei tá só onde? Virar volante. Que nós não falamos do Andrei. Cadê o Andrei no gráfico? Tá junto com o Vinícius. É, um isso. Tá baixo, né, o Vinícius. O Vinícius ainda se salva. A cara do Andrei. Passa lá. Tem a tulha entre eu e o Andrei.